tóxica. Sai, comida pra nos matar. Nos anos atrás, a vida era pequena. Ficava só por baixo, nem roubava a cena. Pois só tinha gente escrota que não entendia porque nós odiávamos tanto a burguesia. Roubando o que é nosso, fazem o que quiser. Nesse mundo bizarro, tente viver se puder. Ser vítima de Deus, do Deus dos assassinos, que mata inocentes, meninas a meninos. Quero mais respeito e menos isolação. Já tô cansado desses dias sem compreensão. Anos passaram, muitos ainda vão passar, e nem imagino como tudo vai acabar. Com a terra cinzenta por causa da porrada, acontecendo após a terra for queimada. Foram dias difíceis, foram dias errantes. Não fique aí parado se enforcando com barbantes. Os filhos da puta nos caçam como animais. Cospem na periferia e roubam nossos capitais. O beijo e o doce já não passa no meu corpo. Quem eu amava foi enterrado e já tá morto. O que eu tô inalando não me ajuda a respirar. Por favor, vem alguém nos libertar. Tóxica, vai começar a nos matar.